A Bíblia diz em Mateus, capítulo 8, versículo 12, que os incrédulos serão lançados nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Mais à frente, Jesus nos diz, no capítulo 13, versículo 41, também do livro de Mateus, que enviará anjos que recolherão os pecadores, os que praticaram iniquidades. Versículo 42, eles serão lançados na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas os justos resplandecerão como o sol no reino do Pai. Quem tem ouvidos, ouça.